senhores de uma galáxia muito, muito distante, estamos aqui reunidos hoje para comentar sobre uma das maiores batalhas do cinema. O Morcego de Gotham contra o Filho de Krypton. Estamos aqui hoje com Heron. Opa! Thiago, vulgo Moiado. Ei! Bruno, vulgo DG. Você sangra. E Daniel, vulgo Just. E aí, Cruz galera. Maiares. Cruz Maiares. Deus, Cruz Maiares. Não existe maneira melhor de se introduzir o assunto do que começar logo do início, vamos dizer, do universo que a Warner DC tem proposto para nós fãs, que a grande maioria tem aceitado com muita alegria, que no caso foi começado com Man of Steel, Homem de Aço. Nem tanta alegria, né? Porque já é estabelecido que Snyder é ou você ama ou você odeia. 880. Isso. Mas, pra mim, ter começado com o Homem de Aço foi sensacional. Foi uma boa introdução, realmente. É, até pro roteiro do Batman vs Superman, assim, que sem aquela história lá não ia nem ter esse filme, esse embate, assim, no final das contas. Né? É, seria muita coisa, né, na verdade. É, porque até que o próprio, já no Batman vs Superman, já mostra que a ira do Bruce começa com a destruição da luta entre os Zod e o Superman. Então, sim, era necessário ter aquilo, ter tido o Man of Steel, pra acender a fagulha de vingança. É, foi o estopim, Bruce, né? Estopim do Bruce. Esse filme não existiria sem Man of Steel. Isso aí a gente consegue ver claramente. E o interessante do Man of Steel, apesar de eu não gostar tanto do filme, é a forma que ele propõe apresentar o Superman, de apresentá-lo nos outros filmes. É uma forma mais humana de enxergar ele. Ele tem sentimentos, cara. Ele fez uma releitura do Superman. Justo, ele tem conflitos sociais na cabeça dele. Ele tem que resolver algumas coisas. Isso fica claro, tanto no Man of Steel, quanto também no Batman vs Superman. Pelo fato também de que o Super-Homem é... Todos veem ele como o ícone, né? É um dos heróis mais antigos que se conhece dos quadrinhos. Então ele sempre foi mais difícil de lidar com ele no cinema. Porque até com Christopher Reeve, os dois primeiros filmes são aclamados, mas a história das continuações não foram tão boas. Principalmente o retorno do Superman. Então, o Zack Snyder, ele teve o aval, né, da Warner, né, o passe para ele criar o universo da maneira dele, mas sem deixar de lado coisas importantes desses universos, né, dos heróis. Ele está recriando o universo na referência do que as outras pessoas já fizeram. Tanto nos primeiros filmes do Superman, como ele também tá pegando um pouco de referência do Christopher Nolan ali, do Cavaleiro das Trevas, da trilogia, dos foi próprios, importante. Dos próprios jogos também, do Arkham Knight. Dá pra ver que ele claramente é um cara que pesquisa muito, né? Ele, afinal de contas, ele é um fã que tá fazendo coisa pra fã. Eu vejo que seria um diferencial muito grande quando a pessoa é fã e ela toma pra si o desejo de fazer. Fica legal quando a pessoa não faz aquilo só por profissão, ela faz aquilo por paixão. É porque, ela por exemplo, se você tem a oportunidade de fazer aquilo, fazer parte daquilo, você vai fazer aquilo ali da melhor forma possível. Sim. É o que a gente vê o Snyder fazendo. É, e o Snyder é do tipo de cara que eu vejo como o cara que tem culhões. O cara chega lá, sem medo, eu vou fazer dessa maneira. E hoje a gente pode ver que ele está sendo bombardeado por todos os lados de críticas, né, negativas. Aí eu acho assim, no quesito Snyder 880, eu sou 80 com ele, porque o cara, eu acho que não só dentro dele como diretor, mas o fato ali de por fora, ele também, você pode ver que ele é aberto, ele aceita as críticas mesmo e continua fazendo o trabalho dele do jeito que ele acha que tem que ser feito. Ele não se vende porque a crítica acha ele ruim. E muita gente acontece, hoje o diretor acha ruim, tem diretores que fogosam, tem diretores que fazem filme para Oscar. Então o cara já faz destinado, ele não faz porque gosta, ele faz porque ele quer ser o vencedor. Snyder faz porque ele gosta. É até porque esse, se eu não me engano, o Batman vs Superman é o sétimo filme da carreira dele. E tirando Man of Steel e Batman vs Superman, outros filmes de adaptações de quadrinhos que ele fez foi o 300 de Esparta e o Watchmen. E que também o Watchmen, ele se arriscou, ele teve a coragem de mudar o final dos quadrinhos. Foi absurdamente bombardeado pela crítica na época por causa disso. Sim. Mas essa questão de que ele entende que o quadrinho é um tipo de mídia e o cinema é outro. O que é o mais importante de se fazer. Então, aí ele pega as referências, tudo que tem pronto, e ele, da maneira de criar uma nova identidade, ele leva para os cinemas, ele chega a mudar, mas, assim, essas mudanças que ele faz, eu não vejo como pontos negativos. É o que muita gente está reclamando até do próprio filme, né? O Batman vs Superman. Eu, particularmente, eu gostei bastante do filme. Assim, mas eu acho assim, ele faz algumas mudanças que às vezes parecem ser sutil, mas que quando você vê ela acontecer, você cai o queixo, cai o... A respeito da escolha dos atores, a construção dos personagens em geral do filme, novos personagens, personagens que já estavam por aí, o que vocês acharam? Poxa, são vários personagens. Acho interessante a gente pegar... Milhões de personagens. Milhões. Acho interessante a gente escolher um e sair falando dele. Cara, acho que a gente pode falar, pra começar, da Trindade, que ele é o que... apesar de aparecer os personagens, milhões de personagens, mas o filme focou nos três mesmo. É o Dawn of the Justice, é a Origem da Justiça. Eu acho assim, eu gostei demais da Gal como Mulher Maravilha. Eu, assim, no início achei, paguei um pau mesmo, pra ela eu queimei língua, porque eu achei como todo mundo, falei, poxa, Mulher Maravilha, mas ela não tem aquele poste de mulherão, que as próprias HQ sensualizam ela, mas na hora que eu vi a interpretação dela de Amazona, de tomar uma porrada, de rolar no chão, de olhar pra câmera e tá sorrindo, aquilo ali pra mim, com aquela música tema... Entendeu? Pra mim, a questão de trilha sonora, a novidade mesmo que teve, a que eu mais curti foi da Mulher Maravilha. Sem sombra de dúvida. Bélgica 1910. Foda, cara. É isso. Aquela guitarra foi muito diferentona, cara. Então, nessa questão da Mulher Maravilha, eu também tinha um preconceito com a atriz. Quem tinha? Pelo fato do porte físico, né? Porque a gente é bombardeado assim com essa sensualização dos personagens. Então, quando ela apareceu em cena, calou minha boca. Eu realmente achei do caralho. E também, outro ator que me surpreendeu, né, no papel, foi o Ben Affleck com o Batman. Então, vamos ouvir o comentário do DG sobre isso mesmo? Vamos. Porque, cara, vamos rebobinar um pouco o tempo. Conceitui. Entrar na máquina. Vamos conceituar. Vou falar. Olha só. O DG, ele era... Na época que o Ben Affleck foi anunciado como o Batman, ainda, cara, tô pagando o DG, ele pagou um pau inacreditável pra Sim. escolha. Eu lembro que no dia Sim, ele foi. Acordou não crendo no mundo. Não, foi. Não, velho, pra mim foi. Eu fiquei muito puto mesmo. Muito. Agora eu falei, tipo assim, o que eu assumo hoje? Foi assim, foi uma boa escolha? Foi uma escolha legal. Mas ele não me surpreendeu e no calor não fez eu morder a língua. Ele poderia ter feito mais. É porque você tem um ódio no seu coraçãozinho. Ele condena. Ele podia ter feito mais, não, cara. Não, DG, aceita. Entendeu? Não. Começa a aceitar que ele... Sabe o que é o problema? Esquece o Christian Bale. Não, não é só porque o Christian Bale, não. Porque as pessoas falam assim, porra, mas o Christian Bale lá na... Uma cena de briga do Ben Affleck valeu por todas as cenas de briga do Christian Bale. Falei assim, pera aí, amigo, existe uma diferença. Vamos pegar o Christian Bale, é o Rocky 1, entendeu? Ele tem que ser rápido. Ele bate várias vezes. O Ben Affleck já é o Batman mais antigo, é tipo o Rocky 5. Ele tem que dar um golpe e o cara tem que cair. Ele não tem agilidade mais. E o que o Zack Snyder fez foi exatamente isso. Mostrou ele de uma forma brutal. Porque o que eu vi que fica nítido, uma grande diferença entre todos os Batmans, se você for pegar? O Batman do Ben Affleck, ele não é o Batman que busca justiça, igualzinho os outros Batman. Ele já é o Batman que busca vingança, principalmente pelo acontecimento do Robin. Depois do que aconteceu com o Robin, que já praticamente o filme mostra que ele morreu, que ele foi morto pelo Coringa, ele para de buscar justiça, ele começa a buscar vingança. Então ele já não tem dó de bandido mais, ele bate pra destruir o cara, mas ele bate pra incapacitar. Não, agora ele já busca, tanto que aquele punhal, é um soco inglês, eu não sei identificar o que é aquela coisa de brasa que ele usa pra marcar. Ele já imprime sofrimento naquela marcação. É, isso aí você diz respeito em questão daquela parte que aparece a armadura do Robin com as inscrições do Joker. E juntando com a frase que ele fala quando o Clark Kent pergunta a Bruce Wayne sobre os acontecimentos de Gotham, ele fala, nós temos um histórico muito ruim com o palhaço. Então já mostra que, tipo assim, deu... Querendo ou não, dá pra ir a parte do jornal, você deixou sua família morrer. Não, e outra coisa que eu achei muito bacana, e parece que o mundo esqueceu, que foi muita crítica, que eu acho muito errado, assim, sabe, da galera pensar e de não entender o filme. Tipo assim, uma pessoa que se preza por fã de HQ, que menospreza o fato do Man of Steel, no caso, que é muito ali uma visão, claro que muito mais rápida, né? Do Snyder ter pegado um pouco daquela repaginada que o John Byrne deu no Superman, que é aquele cara em evolução. Sim. A galera tava esperando um Christopher Reeve ali que já começou com o Superman, mas a galera idolatrou ele, já viu ele como aquele estereótipo de herói perfeito ali, e que é exatamente uma sacada genial fazer ele aprendendo a ser esse cara. E ele erra nesse sentido e é totalmente excelente nesse quesito, né? Mas o Batman, tipo, os heróis da DC prezam pela vida, assim, de tudo. Mas esse Batman, ele mata. Ah, mata pra caralho. Esse pra Batman caralho. Mata. E eu acho que esse tipo de visão só reforça o roteiro do filme. E essa visão é totalmente assim. Você vê muita influência ali de vários roteiristas que já trabalharam no Batman nas HQs. Mas você vê ele matar. Ele cruel e tudo mais, o uniforme do cara é muito Frank Miller ali, cara. Você fala da quebra do estereotipo. Exatamente. E ninguém questionou esse tipo de coisa do Batman matar ali, sabe? Mas por que ele mata? Porque o cara, tipo, é igual o DG tava falando aqui. É, ele já é um cara puto com a vida pelas coisas que aconteceram com ele, assim. Ele meio que retorna é pra poder mostrar que o cara dá a mínima. Eu vou matar mesmo, cara. Pra mim, justiça acabou ali depois que o Robin morreu. Eu tô falando isso, mas não é uma coisa que o filme aprofundou. Mas você vê pelas ações dele, assim, que ele ligou o foda-se pra essa questão daquela coisa dos personagens da DC respeitar tanto a vida. Tipo assim, eu vou quebrar sua perna, seu braço, mas eu não vou te matar, cara. E nesse filme foi, eu achei também uma coisa muito bacana de mostrar esse Batman totalmente desacreditado no, na questão da justiça. E pode ser uma coisa que, por ter acontecido esse tanto de morte, e uma coisa que eu achei muito bacana, ele no final respeitou essas baixas que teve nesse conflito todo que o Superman teve com o Zod lá. É, tipo assim, o cara no final do filme, aquela fala dele, que ele fala assim: eu falei com ele em vida, mas eu vou honrar ele na morte, assim, e tal. Cara, o cara, tipo, o Batman, que é o Batman, dono da razão, que é o que a gente vê nas HQs e tudo mais, que os fãs reforçam ali. O Batman, velho, já lutou ali a vida inteira dele, e o cara tá aprendendo ainda, sabe? Esse tipo de coisa é muito bacana de você ver, assim, sabe? Você tira essa idolatria que muitas vezes deixa o Batman muito mal falado pelos fãs, fanboys. Essa identidade, né, que os estabelecem pra ele, até pra poder distanciar, né, de uma trilogia que basicamente é recente. E também é essa questão que você falou, que você comentou, que no filme não fica claro, mas antes mesmo de lançar o filme já diziam que o Batman já era estabelecido ali, né? Ele já existia naquele mundo e já estava velho e cansado. Então esse pequeno fato de mostrar o traje do Robin com pichado, né, que dá referência que ele morreu, eu acho que é aí que é o trauma realmente dele, né, de ficar surtado e depois da destruição de Metrópolis ele falou assim: tudo que eu lutei até agora não fez sentido nenhum, então eu vou começar a quebrar o pau aqui, foda-se o mundo, né, se eu tiver que morrer pra deixar tudo em ordem, eu vou fazer isso. Até o Alfred fala com ele, né, que ele já tá há 20 anos combatendo. Já mostra que ele já tava combatendo o crime antes mesmo do Superman Man of Steel aparecer. É, eu particularmente achei esse fato do Batman matar uma inconsistência do filme. É, o filme tem algumas, eu achei. Eu sou, provavelmente, um dos chatos do cast, mas eu achei. Porque, no caso, o filme ele reverencia tantas referências, cara. E ele passa por cima de uma tão grande, uma coisa que tá intrínseca no Batman, cara, é ele não matar. Nem o Cavaleiro das Trevas ele mata. Não, mas é... se você pegar os filmes do Tim Burton, você ele vai mata. Ver que ele mata. Não, ele mata. Sim, mas eu tô falando então, que mas nesse... Então, não é uma coisa estabelecida de que... seria gritante, né? Tipo assim, ah, meu Deus, não é o Batman. Não, aqui. Sim, claro. Me incomodou. Eu sim. Fiquei incomodado com isso. Porque, por exemplo, é pessoal. Eu pensei que, por exemplo, se eles prezaram tanto os quadrinhos, por que que eles passaram por cima de uma referência dos quadrinhos tão grande? Eu não entendi. Eu acho que é o estereotipo que o Deus... Eu acho que casa com a liberdade criativa de roteiro. Porque aquela coisa mínima, aquele detalhe... além do que a gente está acostumado e que faz a gente pensar, eu acho válido demais, porque são vias que às vezes as HQs poderiam tratar, e tem história que trata isso, e são, geralmente são histórias de universos paralelos e tal, que costumam ser histórias épicas e lembradas por vários fãs, mas é uma coisa que assim, eu acho que serve para poder voltar àquela construção de justiça dos personagens da DC, sabe? Não, sim, futuramente. Eu acho assim, eu vejo que, como eu tava falando, o Batman, né, Bruce Wayne, ele perdeu o sentido de justiça e ele recuperou na morte do Superman. Eu acho que é o seguinte, a gente pode ter muita coisa relacionada a isso respondida talvez no Esquadrão Suicida, porque vai ter o Batman ali. O que que eu tô falando? A gente tem ali um Batman que tem esse senso de justiça, que igual tem na maioria das HQs, o Batman que não mata e que é todo mundo de boa. E rola a morte aí do Robin. E é onde eu penso que foi o estopim. Uhum. Onde deu uma merda pra ele, ele ficou puto pra caralho. O que me deu a entender também no filme que ele tava um pouco afastado do uniforme dele. Tanto é que o Alfred mesmo fala com ele, cara, você conseguiu fazer mais coisas como Bruce Wayne do que como Batman, em certo momento. Então isso mostra ali no filme que, pelo jeito, ele realmente tava afastado bastante. Depois da morte do Robin, o a acontecer. Vai ser interessante essa questão do Batman estar matando por causa da criação da Liga da Justiça, que a gente tem que ter absoluta certeza que o Flash vai ser um dos que não vão matar de forma alguma. Em suma, tipo, eu tenho ciência, por exemplo, me incomodou no filme Batman vs Superman. Eu saí do cinema incomodado, mas eu tenho ciência que nos próximos filmes vai estar presente. Sim. Vai estar ali. Então foi uma introdução que sapecou na minha cara e eu tenho que aceitar. Já até pra não alongar muito, eu tenho que bater muito palma pro Superman, porque montaram ali o Superman escoteiro. Tá ali, ó. O escoteiro tá ali. Ele chega, Bruce, não vamos brigar, não sei o que, e ele é praticamente forçado a brigar com o Batman, porque o Bruce não quer entender. Mas o sentido dele do Superman escoteiro apareceu ali, ele se não se rebaixando, mas ele entrando no Senado, a pé, abrindo aquela cena dele, simplesmente realmente abrir a portinha, fechar, aquilo ali mostra muito que ele tá tomando o porte de escoteiro dele. Ele que ele não pôde mostrar em Man of Steel. E nos outros Superman ele também não tinha o porte de escoteiro que ele teve nessa. Ele realmente é um escoteiro. Tá lá, ó. Tá seguindo os ensinamentos do pai dele, né? Porque o pai dele sempre pregou isso. É um personagem em evolução. Eu acho que é aí que mora a genialidade com o personagem, com o tratamento do personagem. Porque é muito, muito fácil já mostrar o cara com aquele ideal de respeitar todo mundo em prol da vida ali, assim, sabe? Mas se mostrar ele tentando se aproximar com aqueles que eles querem defender e são as mesmas pessoas que julgam as atitudes dele, assim, sabe? É um cara que preza pelo tipo assim, eu tô te respeitando. Pelo bem-estar geral. Eu quero que você me respeita. Tô nos colocando como iguais. Eu tô agindo em prol de vocês, cara. E olha que massa, reinar. Cara. Vai ser, talvez, pra frente, o Superman ensinando isso ao Batman. mostrando ele isso ao Batman. Ele mostrou isso com a morte dele. Foi o que fez o Batman assumir. O que é o contrário das HQs, de certa forma. Apesar do... Não, tudo bem, o Superman é maior escoteiro que a coisa toda, mas quem toda hora fala sobre não matar é o Batman. O Superman, eu não lembro dele comentar isso com os outros membros ali. Cara, mas eu acho que isso aí fica... Ele não precisa comentar. É porque a morte pro Superman vai além. Porque isso aí é a ídolo dele, desde o princípio. Ali já faz parte daquele símbolo que ele representa. Assim, galera, a justiça... É, já não precisa de matar pra provar nada pra ninguém. Não, sabe? Isso é o Superman. Exatamente. É o Superman. É, não é o caso do Batman, isso que eu tô falando. Exatamente. É o caso do Batman aprender com isso. Justo. Sobre os outros personagens, que eu falei que precisava falar sobre o Flash, duas aparições, uma numa gravação de supermercado e uma no sonho do Batman. Eu acho que foi o sonho, foi, um, foi o universo paralelo criado. Não, mas ali ele foi representado como se fosse um sonho. Não. Foi. Eu não interpretei essa forma. Ele não, o Bruce estava acordado. Acho, tava não. Eu acho que... Não estava acordado. Na verdade, eu acho que mistura aí a questão de se pareceu mais uma premonição. Sim. E com uma mensagem... É, não vamos chamar de sonho, vamos chamar de premonição. Mas não tá, o fato não estava acontecendo. É, porque a partir do momento que ele... É até interessante, envolve um pouco dessa questão do Batman matar, porque quando ele tá tendo aquela... Ele tá naquele mundo ali pós-apocalíptico, né? Que vê um mundo devastado e tal, e ele tentando lutar contra os capangas ali e tal. Soldados. Tem um momento que ele tira uma pistola, que eu fiquei parando assim, eles dão um close na mão dele com a pistola e mostra ele atirando direto em um cara. Nas outras cenas que não é fora desse sono, do sonho, que alguns capangas lá, os vilões assim, chegam a morrer, não é coisa direta que ele faz, assim, não é uma ação direta dele matando o cara. É algo que ele faz, é algo que ele faz que proporciona um acidente, uma explosão, o cara se fudeu. Mas, assim, mas aí voltando nessa questão, a partir do momento que ele desperta desse pesadelo, vamos pôr entre aspas assim, ele desperta desse pesadelo, ele tá na Batcaverna. Aí do nada ele olha pro lado, aí vem todo aquele flash, o flash dos flashes, é muitos flashes, é muitos luzes na tela, e mostra o Flash dando um aviso pra ele. Sim. Falando, você... A luz você estava enganado sobre ele, a luz é a chave, salve ela. Então eu acho que é que ele teve a premonição, mas pode ter sido alguma influência. Sim. Com relação à aparição do Flash, eu achei que foi uma sacada muito crise nas Infinitas Terras, assim, fraco. Porque na hora que o na HQ, né, no caso, o Antimonitor libera aquela marca lá de destruição total, assim, o Flash liberta da prisão e ele corre tão rápido que ele consegue passar por várias realidades ali, assim. Em um momento, ele avisa o Batman pra poder mudar a forma dele agir, pra poder impedir aquela... de unir a galera pra poder impedir aquela ameaça. E o Batman fica delirando, acha que Flash, você e tal. Ele não tá naquele momento de certeza se ele tá vendo o cara ou se ele tá alucinando ali. Mas era exatamente o Flash avisando ele, assim, de se ele não mudar a forma dele de agir ou pra ele realmente mudar a forma dele de agir pra poder salvar e avisar a galera toda pra salvar o dia ali. Então por isso que eu acredito que esse sonho não é um sonho, é o Flash interferindo nele, fazendo ele enxergar um futuro que se ele agisse daquela maneira lá, ia acontecer tudo que ele estava temendo ali. Até porque ele, acho que a última a frase que ele fala, ele diz, né, nos encontre. Nos encontre. Uhum. Tava falando da montagem de personagem, da construção de personagem. E tudo bem, todo mundo sabia que o Ezra Miller, né, sim, Ezra Miller ia ser ele, mas eu não gostei da aparição dele naquele vídeo do Mercadinho. Eu achei que todas aquelas aparições no tanto dele, quanto do Aquaman, e do Cyborg podia ter sido melhor, eu não gostei. Mas assim, a aparição dele ali naquela corrida, naquele sonho, naquela premonição, do que fosse chamado, mostra que eles vão fazer pra Liga da Justiça um Flash juvenil, um Flash mais adolescente. Porque quem lê as HQs sabe que nem o próprio Alan West, quando ele veste o manto do Flash, ele deixa totalmente de ser inconsequente. Ele era inconsequente até ser Kid Flash. Quando ele veste o manto do Flash, que é quando é uma das primeiras HQs que surge, que é na crise de identidade, que eles começam a explicar pra ele como que a vida é de verdade fora dos Jovens Titãs, como que a vida na Liga da Justiça ela é muito mais pesada, ele abandona a molecagem. E já mostraram que o Ezra Miller vai ser o Flash mais adolescente. E aí me fica a dúvida, vai ser o Flash adolescente Wally West, vai ser o Flash adolescente Bart Allen, vai ser o Flash adolescente Barry Allen, vai ser qual Flash adolescente? O que você acha de um Flash adolescente novo? Não, mas eu acho que vai ser uma coisa completamente nova. Não, então, aí já mostrou como que vai ser, aquela aparição dele mostrou como que vai ser a construção do Flash. Todo mundo já sabe que o Flash vai ser um Flash novo, adolescente, basta saber qual dos três Flashes vai ser. Eu acho que ele não vai ser adolescente pelo fato de uma arte conceitual de que mostra ele com um jaleco, uma luva tipo de perito forense. Então, que ele tá com uma cápsula de bala, assim, ó, a imagem, é o Zan Miller. Cheguei a ver. E já é estabelecido que é o Barry Allen. É o Barry. É o Barry Allen. Filmou o Barry Allen. É o Barry Allen. Não importa se ele for um Barry novo, assim. É. O negócio é a importância dele naquele universo. Sim. O fato dele ter aparecido no futuro, pro Batman, o Flash deve ter um papel totalmente significativo. Já construiu o personagem naquela cena. Já mostrou a importância dele. Você vê que vai ser importante. Né? Sim. É um peso brutal. Construção do personagem. E isso implica já a criação de um universo paralelo. Flash voltando no tempo igual um universo paralelo. Se eles inserirem isso num universo cinematográfico, cara, eu vou achar muito foda. Porque é uma coisa que eles não arriscam em fazer. Eu acho muito difícil. Eu também acho difícil. Mas se eles conseguirem... E a gente já viu que eles estão fazendo filme pra fã. É filme pra todo mundo. O que... Eu acho que pode ser válido, pode ser possível. Só o que me remete ao seu comentário é o universo paralelo, o Superboy primordial. Superboy Prime. Eu acho que vai rolar uma crise nisso, sabe? Não tem como. A crise é o grande acontecimento. O que eu curti da aparição do Flash ali, nessa parte do filme, é que, claramente, alguma coisa levou o Superman a virar aquilo que estava no futuro do sonho do Bruce. Aquilo ali me lembrou muito Injustice, cara. A questão do Superman ele perder a Lois Lane e pirar. E ficar bitoladão e querer dominar o mundo. Sim. Que é basicamente o que acontece no sonho do Superman. O Superman ali, todo mundo se curva perante ele e tal. E o Flash voltar no tempo para avisar o Bruce Wayne para proteger a Lois Lane, porque ela é a chave, diz que, por exemplo, tem uma resistência ali contra o Superman. Sim. Tipo, tem mais gente além do Batman tentando sobreviver aquilo. E, tipo, não sei se vocês viram no filme, mas dá pra ver que o Barry, no caso, ele tá com uma armadura completamente high-tech, cara. Quando ele sai pra falar com o Bruce Wayne, ela se abre. O uniforme original por baixo. O uniforme original, o vermelho, escarlate por baixo. Cara, eu tomei esse spoiler, que o Barry aparecia pro Bruce Wayne em um pseudo sonho. Não, esse aí eu evitei. Spoiler você não evita, você toma. Você não, mas é porque eu fico com o Star Wars, eu parei de olhar. Não, eu fiz isso também, mas não importou. Eu tomei de toda forma. Então você tem que trocar de amigos. Não foi amigo, cara. Foi em comentário de Facebook. Para de ler, velho. Cara, mas é complicado, enfim. Para de viver. Essa pessoa comentou mesmo. É babaca. Eu quis a morte dessa pessoa em todas as 10 vidas dela, mas enfim. Eu achei muito bacana, cara. Eu curti eu pra caramba a aparição dele. Não, eu gostei. Foi muito bacana, gostei. Cara. Foi muito bacana. Foi uma coisa... Foram várias... vários temas ali que ficaram famosos. Envolveu né? muita Crise, coisa, né, Justice, cara? Nosso 52. É. E eles juntaram num roteiro que ficou... Essas menções, né? Eu achei que ficou muito pé no chão. Combinou, tudo isso. Casou ali, assim, sabe? Com aquele tema que eles estavam tratando. Assim. Até porque eles dão... Dá pra entender que o Flash vai ser um personagem de grande importância. Né? Já é estabelecido que o Super-Homem, né, é visto como o Deus, né, o ser mais poderoso. O Batman, né, sem sombra de dúvida, é o cara que... É o homem, né? O humano. É o humano, né? Que tem a consciência de... Tem todos os sentimentos, né? Não, eu tenho que resolver isso e tal. O Flash nessa questão, né? De ser o homem mais rápido do mundo. E ele ter essa capacidade de... Ser o salvador até. Ele é o intermediador. Quebrar o tempo, né? Pra poder consertar as merdas que já aconteceram. Ele sempre fez o intermédio de tudo, né? Isso. E relacionado a essa pastinha lá oculta do Lex, que não é mais oculta, porque o maior detetive do mundo... Descriptografou. Abriu, conseguiu abrir. Tem os outros dois personagens, né? São três, né? O Cyborg. Mostra quatro, né? Na verdade. É além do Flash, mas tem. Cyborg, Mulher Maravilha e o Aquaman. Pulando pro Cyborg, também é naquele trecho ali, até que é um trecho que mostra mais do que os outros personagens, mas também é que tem, mostra a grande importância que ele vai ter pela exibição da caixa materna. Ele ficou muito os 952, cara. Sim. Eu gosto do Cyborg 952, cara. Eu acho que não, o Cyborg 952 foi o único que ficou bom. Eu acho que ele Cyborg é maravilhoso. Vale ressaltar que o próprio Zack Snyder já disse pra mídia que aquela caixa que aparece no filme é uma caixa materna. Sim. Que talvez muita gente não tenha ouvido falar do que é uma caixa que ela gera matéria. É um tipo de tecnologia consciente. Sim. Né? Que ela dá poder para o seu hospedeiro, né? O seu dono e tal. É, hospedeiro mesmo. Sim, muita gente ficou se perguntando, né? De Apocalipse. Sim, muita gente ficou se perguntando, né? Mas que diabos é aquilo? É isso, é uma caixa materna. Agora resta saber como diabos ela veio parar na Terra. É porque até nesse pequeno vídeo do Cyborg lá, que é o laboratório que mostra ele lá, tipo o Robocop sem nada, né? Só, parece praticamente só a cabeça dele ali. O pai dele, o cientista, né? No laboratório está. Stone. Ele tentando salvar o filho. Aí você vê que tem uns pequenos cortezinhos. Friends. Nos dois primeiros. Em cima da mesa não tinha nada. Aí no terceiro mostra já a caixa, ela em funcionamento. E ele é assustado com aquilo. Então eu acho que pode ser abordado isso no filme da Liga, né? Ah, com certeza vai ter que ser melhor explicado. Vai ser melhor explicado. Porque até... Ou só no filme solo, né? Acho que no filme solo não. Acho que o filme solo já deve ser outra trama e tal. Porque eles já mostrarem um pouco de origem dele ali. Não, o Cyborg já pra adiantar. Depois do filme da Liga. Vai ser o último filme. É o Cyborg. Ah, não, então ele já vai estar consolidado ali. Os dois últimos filmes, né? O Cyborg e o Lanterna. A Tropa do Lanterna. Deve destrinchar a origem dele pra pôr uma história mais avançada. Eu acho que é igual na questão do foco da história do 952, né? Porque é a mesma origem que eles estão pegando e tem uma influência, né? Uma ligação direta com o Darkseid. Por esse poder dele. Sei lá, vocês não acham que seria bacana, por exemplo, dar a introdução do Cyborg no filme da Liga, no caso, uma introdução rasa, vamos dizer assim. Sim. E no próprio filme do Cyborg mesmo, ele buscar a origem dele. Da caixa materna. Explicar o esquema da caixa materna, dar uma... Roteiro pro filme sozinho do Cyborg. A caixa materna vai ser usada no filme. Não, mas eu acho que não, sabe por quê? Porque até depois que lançou o filme, né? O Zack Snyder liberou a cena cortada, que é o Lex tendo acesso ao conhecimento do universo e aquele ser lá misterioso apresentando ele as caixas maternas. Três caixas maternas. Então eu acho que as caixas maternas ainda vai ser uma coisa muito frequente no filme da Liga da Justiça. No universo da DC, né? Até o Darkseid aparecer e eles acabarem com o Darkseid ali assim, vai ser muito... essa relação com o Apocalipse. Eu falo em questão do filme do Cyborg mesmo, é o próprio herói buscar a sua origem. Aí, por exemplo, isso ser um pontapé inicial pro filme. Sim. E a partir daí ele... Às vezes ele em busca das outras caixas maternas, assim, se existem outras. E outro personagem que também mostra ali, acho que é o mais... Não, acho que o do Flash é o mais curto, né? É só um mercadinho. É o do Aquaman, né? Tipo assim, Jason Momoa deixando o Aquaman pica, né? Das galáxias, dos oceanos. O senhor Alazão, agora é o senhor Alazão Marinho. E eu gostei do visual dele. O visual dele ficou sensacional, mas ainda não dá pra saber a importância do Aquaman nesse... Eu achei mal aproveitado. É, achei o visual dele, eu gostei muito, mas a aparição dele no filme do Dawn of Justice, eu achei muito desnecessário, cara. Por exemplo, você voltando um pouco na parte das pastas, o primeiro momento que as pastas aparecem, só aparecem as pastas com símbolos. Sim, correto. Cara, pra mim, na minha opinião, se tivesse ficado ali... Tava ótimo. Tava excelente, cara. Tipo assim, é um easter egg muito bom, cara. Por exemplo, mostra os símbolos de todo mundo. Quem conhece. Quem não conhece, beleza. É, o Flash já tinha... foi muito disso, quem conhece. Sim, o Flash já tinha aparecido, cara. Uhum. Aí, por exemplo, eles vão e mostram, mostra a parte que a Diana, ela vai e abre as pastas mostrando o conteúdo dos vídeos. Uhum. Cara, eu não vi necessidade naquilo. É. Por exemplo, mostrar o vídeo do Victor Stone. O vídeo do Victor Stone, sabe como que ele seria legal ser encaixado? Como eu esqueci o nome da... O pessoal reclamou muito que não tem isso no filme. Pós-crédito. Pós-crédito. Entendeu? Mas não mostrando abrindo a pasta, mostrando a gravação. Você acha que, você tá falando de pós-crédito, você acha que deveria ter sido introduzido como sendo pós-crédito? Sim. O Victor Stone, mas, sim, aquele mas sabe por que eles sair. Não fazem isso? Né, pra não ficar remetendo à concorrente direta deles, né? É. Não, mas é legal esse tipo de coisa. Até porque o Zack Snyder já fala, eu acho uma tremenda besteira cena pós-crédito. Mas voltando no Aquaman, né? Também acho meio. Sim, né? Não acrescentou nada, mas é o fato de que dá pra você perceber que tem muita coisa cortada ali no filme. O cara tá gravando esse filme há 3 anos. Imagina o tanto de material gravado que ele tem, e às vezes ele se sentiu na necessidade de colocar isso para poder adiantar o processo da criação, né, da origem da justiça. Eu acho, pelo menos que deu para entender assim, essas aparições foram usadas nesse filme para mim por causa de duas coisas. Uma que chama A Origem da Justiça. De uma maneira ou outra ali ia mostrar esses personagens lá. Eles iam entrar no filme ali de uma hora ou outra. Sim. Só que igual, claro que não precisasse. Se ficasse somente esse esquema que a gente tava conversando, tipo assim, putz, tem coisa do Aquaman, do Cyborg e do Flash ali. E da Mulher Maravilha. Mas a Mulher Maravilha apareceu, beleza. E não mostrasse, beleza. Só que mostrou como vídeo, eu acho que serve para legitimar a ameaça do Lex Luthor ali. Sim. Porque o cara tá com treta em tudo quanto é lugar e o cara tem acesso a tudo quanto é coisa, cara. Tava ali no computador dele. Então nessa busca dele por poder ali, você viu que ele já achou 3 caras, além da Mulher Maravilha, que tem o que ele quer, que tem o que ele tá buscando, que é ser um cara poderoso, sim. E além dos 3, mas Mulher Maravilha, ele ainda sabe quem o Super-Homem é. Exatamente. Quando ele chama o nome dele quem completo até, ele Kal-El. Fala Clark. Não, ele chama ele de Clark, Joseph Kent. Então, ele tipo assim, não é chamar o Kal-El, é chamar ele de Clark, dele olhar assim e falar assim, eu sei quem que você ele é. Ele fala Kal-El ainda. Mas o Kal-El veio da máquina, quando sim, ele entra da nave. Ele, e bom é isso, né? Antes dele entrar na nave, ele já tinha esses arquivos lá. Sim. Então é um cara que tá antenado com o que tá acontecendo ali, assim, sabe? Você vê que é um cara que sabe mais do que o próprio governo. E representa esse ideal, esse nível de ameaça que ele tem. O Lex Luthor, o Jesse Eisenberg, eu achei um Lex Luthor muito bom. A caracterização dele, desse personagem, dessa criação, um novo uma aspecto. Outra roupagem pro Lex. Porque já pegando o Lex mais jovem, você vê as atitudes dele, ele é totalmente surtado. Essa questão de que toda hora ele fica falando do pai dele e tal, você já vê que ele tem um passa traumático com o pai. E essa questão dele ser esses pensamentos megalomaníacos, né, de querer ser superior. Então o filme inteiro, né, a gente vai, às vezes vai ignorando ele, não, esse cara tá meio louquinho aí e tal, mas no final ele se prova que ele tava na frente de tudo, né, ele realmente era uma grande ameaça. Ele pra mim é aquele resumo de pessoas poderosas, ricas e tudo mais. Quem tem o poder e você tem dinheiro pra aquilo, você quer mais, cara. Você vê um super-homem que voa, você vai ficar puto. O que esse cara faz isso e eu não posso? Frank Miller disse, como você não tem raiva de alguém que voa? Por que que... E esse cara aí com... tipo assim, com essa tecnologia e consegue ficar vivo, no caso do ciborgue, né? Sim. Como é que o pai dele fez isso, cara? Eu quero isso pra mim. Como é que esse moleque consegue... E essa mulher maravilha imortal aí? Essa mulher aí de tipo assim, 100 anos de idade. 200 anos atrás, mesma... Feição. Mesma feição maravilhosa, Gal Gadot, te amo, forever. Mesmo com vídeo. Não, mas é que eu... rápido pra caralho. Não, porque eu não gostei, mim, que eu não gostei do Lex Luthor, essa parte da megalomania dele foi sensacional, não tenho que dizer, mas eu acho que essa parte meio, aquelas risadas dele, uma parte meio cômica, uma desconstrução, parte da surtada, uma desconstrução do personagem, não, eu acho que ele poderia ter tido a megalomania e mesmo assim, mais mantido um porte mais assim, ele fosse mais, como que eu posso dizer, mais sarcástico e menos cômico. Não, mas é o que tá, da época do Christopher Reeve, né, o Lex Luthor. Kevin Spacey, o não, Kevin Spacey é o do Retorno. O Kevin Spacey do... Mas ele tem um pé no Gene Hackman já era um pouco mais cômico. É. O Kevin Spacey já era essa coisa mais assim, mais sóbria, mas você vê que ele é louco também. É. Ele tem um ódio... Ele tem uns trejeitos cômicos. Assim. E o do Jesse Eisenberg, ele pegou um pouco disso, né? Até porque é do Lex Luthor, o personagem mesmo. Eu já me baseio no Lex Luthor nas HQs, ele não mudou no tipo de assunto. Mas aí que tá, as HQs são milhares. Cada roteirista... Não, mas eu nunca vi um Lex daquele jeito. Esse roteiro não, do Greg Morrison, o Lex Luthor, ele é totalmente, o cara é meio louco. Greg Morrison, Origem Secreta. Eu acho que deu Origem Secreta mesmo. Cara, mas na boa, Lex Luthor foi um dos pontos que eu falei lá no início, que a gente tava falando de algumas coisas do filme que me incomodaram. Sim. Lex Luthor foi a maior, na minha opinião. Porque, cara, eu detestei Lex Luthor do filme. Achei muito ruim, cara. Porque, tipo, é igual eu falei, o filme respeita tantas referências, cara. E chega no Lex Luthor, que é um vilão foda, e não respeita, muda. Porque, por exemplo, o Lex Luthor, nos quadrinhos, a gente vê ele como uma ameaça gigantesca. Ele chega, ele vira o fucking presidente dos Estados Unidos, cara. Mas, e o Lex Luthor do filme, ele não consegue falar pra 30 pessoas. Mas aí é que tá, mano. Ué, Lex Luthor, rei a do questão, manhã, a questão do Lex Luthor ser uma imagem mais nova. Já tinha que mostrar o cara jogando basquete ali. Você já não pode esperar usando ele uma postura adulta. Usando All-Star. Uma postura mais séria. Eu espero. Não, é a roupagem. Faz parte da roupagem, não. Porque o Lex Luthor, ao contrário... Aí eu já não acho roupagem, acho... Descaracterização. Não, com relação ao Lex Luthor, é uma coisa. O filme deu uma visão mais jovem pra ele, né? Então esses surtos dele, assim, de poder, a forma dele de agir, assim, você vê que é de um cara milionário em busca de poder, que é novo e tá doidão ali. Mas ali no filme, ele já foi consolidado pra ser desse jeito. Ele não é. Pode ser, mas ele tava tão pé no chão que ele vai ser daquela maneira lá, que é um total diferenciamento do que a gente espera do, assim, já querer que o Superman seja o personagem. Aí que eu acho que mora o embate dos fãs e o ódio, assim, sabe? Porque a gente tá tão acostumado a ter aquele Lex nas HQs. Executivo, cara centrado, sério, mais velho. Só mexendo os pauzinhos. O cara totalmente estratégico ali, sabe? Sim. Nos planos e inteligente pra caramba ali, que consegue desenvolver, né, o que ele tem de tecnologia ali pra enfrentar o Superman, seja lá quem for da liga. E a gente não vê isso nesse cara. A gente vê um Lex Luthor jovem que parece que vai ser essa imagem dele pros filmes futuros, se você ele achar, for aparecer. Vocês assim. Não chegaram a achar ele um tanto quanto inconsequente demais, não? Demais. Não, sim, mas aí vem desse fato, porque até a parte do discurso dele naquela festa lá, que ele começa a falar e ele começa a dar aquele olhar assim pro nada, começa a falar uns negócios meio sem nexo. Você vê que ali ele é o que não mostra no filme, mas dá a impressão de que ele tem um passado traumático, uma coisa mais obscura dele, que fez ele ter não, ele ser desse... Eu já acho que isso aí já é uma tentativa justificativa, cara, eu acho que realmente desconstruindo o personagem de uma maneira que, se ele fosse megalomaníaco, tinha ficado legal, mas aí botaria ele megalomaníaco e insano, aí já... Ficou muito Coringa, cara. já desconstruiu isso aí. É uma... Mas... Porque é o seguinte, não, tem, não fala nada de passado. Ele refere-se ao pai dele moroto, porque igualzinho como o cara fala. Ah, você é o cara do letreiro? Ele fala assim, não, meu pai que construiu isso. Então eles remetem ao pai dele, não como trauma, mas que o pai dele construiu um legado Luthor. Mas que o pai dele traumatizou ele, ou que ele tem traumas passados, isso aí já é um delírio de justificativa, cara. Desculpa, mas eu discordo. Não, porque tudo baseado nesse filme vai ter alguma justificativa, cara. Porque eu acho que não vai. Acho que o Snyder não vai deixar umas pontas tão soltas assim. Às vezes até pode ser uma questão de construção do personagem, que ele pode vir a ser um Lex mais sóbrio depois. Eu posso estar viajando nesse sentido, que ele não vai evoluir, vai ficar nessa questão do jovem em busca de poder ali, supremo. Sim. Mas até na cena da prisão, no final do filme, você vê ali que ele, né, a cabeça raspada ali, você já consolida o visual da HQ, mas você ainda nota que ele não aprendeu com aquilo que ele passou. Ele agarrar na grade, ele ainda tá meio ali assim, sabe? Pode ser, eu posso estar viajando que ele não vai ser construído e tal. Porque o universo DC tá começando agora, sim. Mas eu acho que do que foi consolidado agora, vai ser muito difícil colocar ele nessa versão que nós, fãs de HQ, estamos acostumados e respeitamos o mundo dessa maneira que ele é na HQ. Eu acho que com o Malco, depois de tantas referências, fizer isso com o personagem foi... Mas eu não acho que foi muito. A questão de referência, às vezes, né, referência não é que tem que ser igual, porque, até porque todos os personagens do filme, você pega, eles fazem as referências de arcos, né, pegam pedaços assim de arcos, não da construção psicológica ou aprofundada de história do personagem. Uma parte que eu botei fé demais no diálogo do herói vilão foi a versão com o Superman na hora que ele tá lá no heliporto lá assim, lá em cima. Ali é o Lex Luthor. Ali é Lex Luthor. Ali, meu Deus. Mas aí você vê que não tem dose nenhuma de insanidade. É um cara megalomaníaco. Ali ele já sabe. Ali ele já tá sido daquele jeito. Com a consolidação do plano dele. Tanto é que ele já tinha o Apocalipse ali como carta na manga. Isso, porque aqui no canal, ali, no caso, ele coloca o Superman de joelhos perante ele, que era o plano dele. É muito foda. Ele passa na mão lá por cima. Aquele negócio, ele olhando pra ele assim, e você vê que o cara é mal, porque o cara mexeu com a mãe do cara. Não, cara, mexeu com o filho da puta, né? Você quer fazer alguém te dar qualquer coisa? Mexe com a mãe do cara. Não, é o melhor. A cara do super-homem, na hora que ele começa a pegar as fotos e se jogar no peito. Não, aqui sua mãe. Aqui você não é o fodão? Você não é o fodão? Se você falasse assim. Comi ela, velho. Crianças, aprendam com o Joss Groves. Você quer mexer com uma pessoa? Mexe com a mãe dele. Mexe com a mãe. Quer fazer alguém ficar puto? Mexe com a mãe do cara. Mas, cara, olha aqui. Uma coisa nas fotos, só rapidinho, que o Moedo falou, porque senão a gente vai perder. Vocês sacaram uma coisa nas fotos, que a forma que as fotos estão tiradas, a forma que a Marta está na foto, lembra muito as fotos da Bárbara em Piada Mortal. Sim, pode, cara. Você pode olhar aquele negócio amordaçado, aquela cara meio de desespero. Na hora que ela tá na cadeira, ela tá tranquilona, ela tá sentada, ela tá com medo, lógico, mas tá sentada. Mas as fotos, até o formato, aquele meio polaroid, remete-se ao do Piada Mortal. Você faz parte do plano ali, né, cara, de deixar o Superman totalmente abalado. Isso. Não, e o legal é o Superman já fica mudando a feição dele, aquela cara de... Vou destruir o mundo aqui, agora. Ele levantando e falou assim, opa, você encostar o dedo em mim e sua mãe morre. Que é um ponto... E não adianta nada, que eu pedi pra eles me falarem que onde ela está. É. Que aí... Ele não sabe onde ela está. Não, então ele fala assim, eu pedi pra eles não me falarem onde ela está. Então, que aí é o ponto, cara. É um L ponto mesmo. Estou... Vai tomar no seu... Meu Deus! Tá, a gente tem um Coringa que o filme inteiro se apresentou inconsequente, de certa forma. Coringa, Lex Luthor. Eu tô achando o cara tão parecido com o Coringa, eu tô chamando de Coringa. A gente tem um Lex Luthor tão inconsequente o filme inteiro, e em certo momento ele faz um plano elaborado e inteligente. O que não condiz muito com o personagem, se você parar pra olhar. Que é um cara... Com um personagem construído pelo filme. É, pelo filme. Que ele fez um plano ali que, porra, caralho, você fez muito bem isso aí, cara. Você, pensa, você não aparece você. Você pensa, você ele não parece Fitz. Ele legitimou a briga dos dois naquele roteiro lá, que é diferente do que a gente vê no Cavaleiro das Trevas. Ele sabia do ele Batman, um motivo afinal de contas. Ele sabia. Ele sabia. E ele manipulou todo mundo, cara. Você, Thiago, você tocou num ponto muito bacana, cara, sobre a construção do próprio Superman mesmo, que eu não tinha visto isso em filme nenhum anteriormente, cara. Acho que talvez em alguns pontos pequenos em Man of Steel, que é o fato do Superman ser um ser ameaçador de verdade, cara. Sim. Porque, por exemplo, nas cenas do filme, cara, que ele aparece com os olhos vermelhos, cara, de visão de calor, bicho, dá medo. Realmente. Tipo, na hora que ele vira pro Luthor lá, o caralho! É! Velho, nossa! Já descia uma merda ali na minha calça. Você lembra muito? Você lembra muito do Superman do Alex Ross, cara. Que é aquele cara que você olha pra ele e você pensa: ei! É como que é na minha. É, e é, eu acho bacana que até a evolução do Henry Cavill, né, no Batman vs Superman, ele já tá mais maduro, assim, né? Assim, sim. Ele já estabelece. Tipo, Henry Cavill pra agora, tipo, Christopher Reeve e Henry Cavill, Super-Homem, forever. Não, é o que eu falei e tô a falar, cara. Esses filmes estão tendo a manha de fazer o personagem ir crescendo a cada filme, aprendendo com as suas ações e tudo mais. Sim. Você vê uma construção, se você pegar o Super-Homem, a parte dos filmes, né, do Batman, não lembro ali, do enredo do Batman vs Superman, você vê que é um filme separado, assim, sabe? Sim. É uma evolução que está sendo muito bem feita, na minha opinião, assim, sabe? E é uma coisa igual você acabou de falar. É uma... Nunca teve isso nos filmes. É, porque na verdade isso aí foi meio que salientado no sonho do Bruce Wayne. Porque ele aparece aqui lá e ele vaporiza os caras que estão lá junto, que são capturados juntos com o Bruce Wayne. E ele mostra, cara, essa mesma fúria... Quando o Lex toca no machucado dele, que é a mãe dele. Que na hora que ele vê que a mãe dele tá capturada, tá sendo, entre aspas, gigantes, torturada lá pelos capangas do Lex, cara, ele fica maluco. Não, e o cara ainda mexeu, tipo assim, vamos empurrar a Lois Lane. Eu sei que você gosta dela, cara. Você vai vir aqui. Você vai aparecer. E ele apareceu. Ele já deixou ela lá. Falou nem nada. Já é intencional. Já foi voando. Você já vê que é intencional. Ele chegou lá com a cara de puto, lá, assim, velho, você é louco. Você tá mexendo comigo? Beleza, mano? Você tá velho. Ele tá de parada, aí você já vê que é. Você tá voando? Eu tô voando. Você tá mexendo comigo? Mano, eu vou. Aí você já vê que é tudo plano dele, né? Porque ele já comprou ali aquela pedra ali que corta, que ele descobriu que corta a pedra de kryptoniano. Vai, pegou o corpo do kryptoniano do Zod, quis ter acesso à nave alienígena. E o tanto que teve a mãe das digitais lá. Digitais foi show. Cara, bola. E se ele tiver, de certa forma, fingindo essa insanidade, pra galera não ter uma puta desconfiança dele? Pode ser, ué. É, pode bom, fazer é parte. Se for, velho. Pode fazer parte. Se for, vai ser um blow mind, assim, vai ó. Vai ser um plot twist do caralho. Véio. Aí eu vou virar e falar assim, não, aí eu penso, não, agora eu vou ter que me... Aí eu volto num podcast e me redimo. Mas se não for isso, vai ter que me engolir por muito seria tempo. Seria muito bacana, cara, se, por exemplo, se ele mostrou o verdadeiro eu mesmo naquela parte do heliporto. Sim. Se aquilo ali... Porque ele tá totalmente Luthor, diferente. Ele tá mais sóbrio, né, sério. Aquilo ali é o Lex Luthor, igual o Jonas falou. Até ele muda o tom de voz, né? É, muda. Seria muito bom. E é engraçado, né? Não, traz a Lois dele aqui, eu vou falar, ter um papo reto com ela aqui, não sei o que, beleza, né? Tchau. Aí já tá pensando assim, eu preciso falar com o Super-Homem. Empurra ela. Não, e é engraçado. Papo reto é um termo que revela idade. É engraçado e bacana de você admirar assim, por exemplo, DG e Mal, que vocês não gostaram do Lex Luthor, mas gostou dessa cena. Sim. Você vê o mérito que tem ali o próprio ator. Não, mas a escolha de ator foi boa. E o próprio Lex, como ele é tratado ali, porque naquele momento você respeita o Lex que ele é. Não, eu respeito aquela parte do Lex, da interpretação do Lex. Exatamente isso que eu tô falando. O que me deixou empolgado nos trailers, porque mostra o Lex nos trailers, geralmente quando ele aparece, ele tá se socializando, ele tá no meio de uma galera. E cara, isso é muito a cara de um diplomata. Se mostrar de uma forma e, na verdade, ser de outra. Por exemplo, ele ser um cara brincalhão quando ele tá no meio de todo mundo, porque, tipo, no trailer, quando ele fala, ele brinca com o Clark e brinca com o Bruce. Ele já sabe quem que são os dois, cara. É um gênio psicótico ali, cara. Voltando nessa questão, dá pra reparar, quando ele tá na frente de muitas pessoas, ele fica aquela coisa meio... com os trejeitos meio de louquinho, doidinho e tal. Mas quando ele tá conversando sozinho, até com a senadora, quando entra na sala, ele já muda a expressão, ele fica mais sério. Ele já mostra um respeito. É, ele, tipo assim, mexendo os pauzinhos com a senadora, com o outro cara lá, um outro político, né? Pra ele ter acesso à tecnologia e tal. E aquele plano do Capitólio lá também foi genial. Cara, a cena da explosão, cara. Foi maravilhoso. A atuação do Henrique Cavill aquela hora, parabéns. Ele parava, ele sentindo a dor. Cara, assim, eu olhei pra cadeira, eu entendi tudo ali. Era minha responsabilidade ter impedido. Eu fui, você coloca mais moral pro Lex, sendo que o cara já tava. Pessoal, o Superman vai entrar lá perturbado com esse tanto de conflito que tá passando pela cabeça dele ali, assim, sabe? Ele não vai dar conta de agir ali, não. Mas o plano dele sempre foi perturbar o Superman pra combater o Batman. O Apocalipse lá, o Doom, era só tipo assim, se nada der certo, zoom tá em modo de ataque, que eu virei a cartinha em cima da mesa, ó o bicho vindo. Eu espero, cara, que seja realmente isso aí que vocês falaram, que me deixa um pouquinho desanimado a última cena do filme, que é onde o Batman chega pro Lex Luthor já trancado. Vamos, pera aí. Segura esse pensamento seu aí. Vamos voltar para o que ele influenciou ali, ó, nos planos dele, a última cartada dele, o Apocalipse. Ah, quer sim. Quer falar do Apocalipse? Vamos falar do Apocalipse ou Godzilla? Abominação, né, do Hulk ali. Nossa, boa, velho. Mas então, a ideia, né, daquela questão do corpo do Zod, na tecnologia kryptoniana ali, de reformular, não sei o que, toda biológica ali, que ficou legal. Ficou legal. Até a cápsula de onde ele nasce ali, né, se lembra muito. Parece com aquele veio, com aquele bem não, que foi encontrado ali, né, inicialmente. E tem uma referência muito grande, cara, de Frankenstein, né? Sim. Aquele esquema dos raios e tal, pra reanimar ele. O doutor e o monstro. Isso, o médico monstro. Aí, quando ele nasce ali, aí tem uma cena que eu achei muito doida, que ele vai, tipo, matar o Lex, o super-homem, ele para o soco dele ali. Mas o design, né, do Apocalipse, pra mim, que foi o que ficou a desejar nesse filme. Sim. Mas dá pra entender. Ele ficou parecendo uma abominação, ou meio que um cara de barro, mas sei lá. Então, pelo trailer, né, o que eles já tacaram na nossa cara, né, que acho que deveria ter mantido em segredo, mas o que foi surpresa pra mim é a questão dele tá levando dano ali, porrada, tendo as explosões, ele absorvendo a energia, aí você vai vendo que ele vai evoluindo. É um Q meio 952. Assim. Vai crescendo os ossos dele assim, né? Que já vai dando mais aparência. Que foi a questão do Godzilla, né? Porque o Godzilla, quando ele recebe, ele se alimenta de energia. Sim. Então ele também se alimentava de energia. Tanto que o governo dos Estados Unidos bombardeou ele com um nuke, ele absorveu o nuke inteiro. Beijo, abraço, depois a gente se vê. Enquanto isso, o Superman foi quase vaporizado, mas... Foi. Aquela cena linda. Maravilhosa. Sensacional. Foi muito bacana mesmo. Foi assim, não foi igual, né, cara? Eu vou ficar da vez, assim, ó. A gente nem comentou a cena, mas já deve estar tá imaginando, né, que é o super-homem ali seco. Tá na pele. Não, cara, foi maravilhoso. Na hora eu lembrei do rosto dele, cara. Que eu virei e falei assim, nossa, velho, na hora eu meio que lembrei, não tem referência, mas a minha mente me puxou bizarro. Aquele rosto meio assim, meio cadavérico. Eu falei, nossa, velho, que eu lembrei, bizarro. Eu lembrei do que ele superou do Flashpoint. Isso. Que não via a luz não do viu sol. Do sol. Magrela, ah, assim. Aquele que é extremamente poderoso. Boa observação. Na verdade, é o Spécimen 1. Isso, que ele é chamado, se não me engano, era muito. Frank Miller. Se eu não me engano, ele até aparece assim, no Leon Justice. Fotograficamente falando assim, cara. Não, mas ficou sensacional. Eu vi que lá eu tava assim. Me possui. Você vê claramente. Obrigado, Zack Snyder. demais. Tipo, aquilo dá até um pôster, cara, no meu quarto. Obrigado, Zack Snyder. Você vê claramente que o Zack Snyder deu uma acariciada nas bolas, né, do Frank Miller. Não, demais. Violentamente, né? Mas aí, o Apocalipse, né, eu achei muito feio. A cara dele, principalmente, a cara dele é uma cara de sapo, sei lá. Não, mas na verdade, Eu tava reparando na imagem do rosto dele, porque a gente viu em IMAX. Ah! Cravo monóculo! Monóculo na cara. Vai pra puta que te pariu. Também te amo. O rosto dele, cara, lembra muito do Michael Shannon. Tipo, vamos dizer, a forma do rosto dele. Até porque o Michael Shannon, ele, na entrevista, ele falou, né, que ele gravou cenas com... Ele falou que, eu não posso falar muito, mas eu só posso dizer que eu tava numa sala cheio de bolinhas no meu corpo e alguns que pareciam escamas nas minhas mãos. Mas é claro... O filme combinou demais, assim, tipo assim, vamos colocar o Apocalipse no filme. Como é que você vai colocar? Vai colocar um ser de outro planeta ali? Sapeca o zóio alterado aí. A adaptação ficou aceitável. Ficou até jeito, porque se ele vir de outro planeta, ia ficar repetido. Batman vs Superman, Vilão veio de outro planeta. Liga da Justiça, Vilão veio de outro planeta. Mas, pô, já tá tendo aquela treta toda e coincidência do universo, cai um meteoro. Cai uma treta maligna. Opa! Puta merda. Que começa a estourar tudo. Aí é A introdução também, né, da Kryptonita, também eu achei foi interessante. Foi massa. As armas que o Bruce usa, né? Tal. Foi. É só um quê, assim, pra voltar. O nome Doomsday, do jeito que o Lex falou, foi muito massa. Doomsday. Então toma aí seu Apocalipse. It's your Doomsday. Foi massa. Foi. Não foi um nome aleatório, assim, sabe? Tipo, teve toda a intenção ali. Assim, esse é o seu bacana. Apocalipse. É o seu fim. É o seu fim. Ele foi projetado pra matar o Superman. E quase que morreu. Ele utilizou, né? Manipulou um pouco o Bruce ali, né? Tem o. Pouco você tá sendo. Porra, pegando pesado. Pô. Batman levou o maior tumê da história dele nos filmes todos. Assim. Nem o Bane. Quando eles dizem que fã de Batman é chato, né? Aí é por isso. Ah, mas também o Batman ele tava tão focado no Superman de tipo assim: nossa, velho, eu vou atrás de você. Isso é outra coisa que eu achei massa. Mais uma acariciada nas bolas do Frank Miller ali. Mandou esses fanboys. Ah, eu dou o cu pro Batman, o Batman é foda, não sei o que. Véi, vai se fuder, cara. O Batman, tipo assim, ele é foda, mas ele não é... O pica, não precisa ser esse deus que você tá falando aí, não, cara. Bom, a respeito do final. Eu, particularmente, achei o ponto que salvou o filme inteiro. Tipo, eu... Particularmente, eu achei que o filme delongou muito. Fala final funeral. Não, sim. A questão de progressão do filme, eu achei que tinha muita cena ali que não tinha necessidade de estar presente. Isso é verdade. E muitas cenas que poderiam estar presentes e não estavam. Sim. Muita coisa que poderia ser explicada e não foi. Mas a respeito do final, eu achei, particularmente, que o final salvou o filme inteiro. Porque, cara, é muito desembolada a porradaria ali. Tipo, entre a Mulher Maravilha, o Batman... Que o Batman tá ali, claramente, pensando... Puta que pariu, eu tô no meio de uma batalha. Um monte de super eu queria tretar só com um cara. Agora tem três super caras aqui. Eu tô no meio de uma batalha de três super seres aqui. Mano, eu vou vazar. E ele não vaza, ele fica ali escapando. Fica, mas caralho. Vou usar essa granada de kryptonita na cara desse filho da puta tartaruga gigante aí, ó. Pá! Pois é, mas ele sempre... Não vai subir ninguém. Ele fica, usando o termo cu na mão, ele fica com o cu na mão a luta inteira. Não, aquela hora dele escapando lá do Apocalipse, lá. Depois eles o gancho de novo. Cai no... Na escadinha lá e tal, aquela estrutura, eu falei, puta que me pariu. Você olha pra cara dele e você pensa, cara, eu tô fudido. Você tá cagando na boca, não. Alguém bate nele, pelo amor de Deus. A hora que ele cai com um avião, que o Dunzé aparece, que ele solta o raio nele, que ele fala, oh shit. Ele já pensa assim, nossa, agora... Ah, me fudiu. Na hora que ele fala, eu vou levá-lo para outro canto, na minha cabeça já veio. Vai dar merda. Mas é uma coisa, né, que consertaram dessa vez, né? levaram a briga pra uma ilha ali. Desabitada. É o que diz que o Batman sabe fazer isso, que o Superman não sabia. Ele levou já pros dois brigarem. É o que o Batman ficou puto com o Superman, justamente porque ele. Exato. Ele leva a cidade inteira. Mas ele fala com o Superman que o povo está desabitado. Assim. Ele já avisa que o povo está desabitado já. Que já sabia que ia dar ruim. Na hora que o Batman sobrevoa aquela parte, ela tá tudo destruído, cara. Ali deve ter morrido pelo menos umas 100 pessoas. Não, mas é interessante que um pouco antes, não sei quem que avisa lá, fala pra evacuar a área, a região. Mas igual, o Apocalipse, o Superman dá murro no Apocalipse que sai voando, história em prédio. O Apocalipse dá um murro no Superman que voa, cara. Ele se regaça no prédio, que as luzes estão acesas. Mas pô, então, morreu. Alguém morreu. Não dá pra reclamar, mas porque isso é inevitável, mais contido. Mas não, não tem como ser Dragon Ball, entendeu? Não vai arrumar uma plataforma de combate no área estrela. Ah, mas vira Dragon Ball sim, cara. Não, mas esse tipo... Principalmente nas partes que o Apocalipse, ele explode. Não tô falando de, tipo assim, de a demonstração de poder. Tô falando de habitação ou não habitação. Não tem como você brigar com Dragon Ball, porque Dragon Ball tem sempre brigar num lugar montanhoso. Não, isso não existe, velho. Infelizmente aconteceu o fato ali, o pato tem que quebrar. É igual a galera fica até hoje, aquela preguiça com o Man of Steel, cara. Tipo, ah, por que o Superman não levou o Zod pro outro lugar, velho? O Zod falou pro Superman, velho, isso aqui tu tá defendendo, eu vou matar todo mundo, cara. Vou destruir isso tudo. Aí o Superman chama, vamos brigar ali. Eu não, pode ir lá, vou matar a galera aqui. Eu tô bem aqui, você quer brigar aqui? Então, não, vou ficar aqui. O Luz é a mesma coisa, ele só queria matar todo mundo, ele tava nem aí, se ele tava no lugar habitável. Ele queria matar o Superman. Não, mas aí já partiu. É o mesmo objetivo, é o Zod, pô. Ele foi projetado pra matar o Superman. É a característica do Zod. Tanto que ele soca o Lex, ele soca o próprio cara que praticamente criou ele do DNA dele. Mas aí tá nessa questão, né? Porque o Doomsday, né? O Apocalipse, ele é um objeto de destruição, de morte. Então, enquanto ele estivesse vivo, ele ia matar todo mundo. Qualquer ser vivo que aparecesse, ele ia matar. Parece que a sede de sangue do Lex Luthor era tão enorme que ele nem se prezou em se poupar. Sim, e se o monstro matasse todo mundo? Eu ia rodar. Na hora que ele emergiu ali, o Doomsday, você via que ele... É, o carro pra cima dele. Não, o Lex meio que achou que ele ia tratar ele como um mestre. Não foi claramente o que ia ser subordinado dele. Mas aí vem a mulher mito Maravilha. Gal Diva Gadot. Te amo. Aqueles poucos minutos de combate dela, você já vê pra que essa mulher é. O porquê essa mulher veio a esse mundo. Não, é. Ô, galera, se preocupa não que há 100 anos atrás eu já sabia lutar com as criaturas aí de outro mundo. Isso é susto pra mim. Preocupa não. Aí vai lá, segue. Vai lá, ela mita lá, corta o braço do Apocalipse. O laço, cara. É interessante lembrar do laço. O laço. O aparecimento do laço. Nossa, foi... aquele laço foi foda demais. Aquele aparecimento do laço. Aí vem Super-Homem com sua lança. De seu voo capenga, né? Vem falhando o Fit 147 dele, né? Ai, meu Deus. Mas é massa, né, cara? Você pensar, tipo assim... Eles esforçam. Eu preciso salvar. É, porque ali é voando. Só que tipo assim, Mulher Maravilha tava ocupado segurando o bichão. O Batman ia fazer o quê? Ele usou o recurso que tinha, granada. Ele aceitou ali que... O Super-Homem foi tipo assim... Vou pedir a nós pra ir correr lá da estocada no cu dele. Deixa eu chamar essa mulher que eu nunca vi, que você pegar essa lança e tacar nesse bicho. Não, mas na verdade a Mulher Maravilha tava segurando ele no laço, ela não podia fazer nada. Não tem como você segurar ele no laço, dá uma estocada na lança dele. Faz o favor. Aí você vê, dá né? Pra fazer as duas, aí você vê a origem da Trindade ali agindo em conjunto. Sim. Ela segurando o Apocalipse, foi ela foda, custando. Cara, aí o Batman chega com a última granada de Kryptonita. Que fazia ele meio que... Bambear. Dar uma bambeada. É porque eu acho que se ele não tivesse dado aquele tiro, a Diana tinha cedido. Sim. Ela não teria conseguido. Ela já estava quase... Ela já estava inclinada para frente. E o Super-Homem foi lá, né? O mito, né? O Deus, né, o ser superior. Meteu a estaca no peito dele. Em contrapartida. Levou uma estacada no peito também. E essa morte do Super-Homem... Pra essa temática, essa ideia do filme, eu achei muito foda. Foi legal. Foi muito milhões. Teve e não teve, né? Porque a gente foi meio cabeça fechada e não imaginou. Porque toda a história onde aparece o Doomsday, o Superman quando apareceu morre, o Doomsday no trailer, já pensei, o Superman vai morrer. Vai adaptar a morte que vai servir pra galera ver o tanto que ele estava viajando. Não, ideias. Mas quando eu falo que ele teve culhões, não é pra gente que sabia, mas pra quem é de fora, ver um personagem icônico como o Superman morrer. E tem gente que saiu lá achando que ele tá morto, cara. Tá, entendeu? Não, então... A gente não pode olhar no nosso consciência, porque foi um fanfilme ali, foi legal. A gente já sabia, a gente já falou, viu o Duns ali no trailer, porra. A gente já imaginou o que ia acontecer. Mas pra quem não é fã, que é a maioria do cinema, a gente pensa, tá ali, pô, Superman é um caso, véi, ele tomou uma estacada no peito, mano. Mas então, aquilo ali é o funeral, pera, aquilo ali é o funeral, velho. Não, aí que eu vejo, aí que eu falo mais uma vez, que o Zack Snyder tem culhões pra fazer isso. Ele fez um filme, não foi pra abranger todo tipo de público, todos os gostos, assim, né, igual... Não é um filme colorido, não é filme cheio de piadas, não é um filme leve. O filme, apesar de ser sucesso 12 anos, ele não é nada leve. É pesado. Tem cena pesadíssima lá. Tem, cara. Cena pesada. 12 anos mesmo? Acho que eles deveriam rever. As crianças devem ter essa... mamãe! Os meninos devem estar jogando os bonecos do Batman fora. A DC tá fodida agora. Não, os pais foram levar os meninos... Não vou mestrei, não. Não, vou levar você pra ver o Batman e o Superman junto. De repente eles estão dando porrada no outro e tem uns trem rolando. Mas aí... Aí vem a morte do Superman. Vem aquele funeral que eu achei muito épico, né? Muito o exército fazendo... A galera, né, que tava o filme inteiro crucificando. Mas cara, vai embora do meu mundo, né? Depois tá todo mundo lá chorando, uma porra, né? Agora deu ruim, né? E aí agora? É, agora eles falam, né? Só dá valor depois que perde. E agora? Engraçado, cara. Olha só, veio uma coisa aqui na minha cabeça. O filme começou com aquela sequência pica dos pais do Bruce sendo assassinados. Sim. Que foi a melhor... A melhor releitura. A melhor releitura de todos. Não tem como, os pequenos cara. Ângulos, os focos que dá, né, nas cenas da morte, é uma coisa que não temos nos outros filmes. É o que fez a diferença. Foi a mesma coisa. Aí a bala caindo ali, que foi picando. Uma espécie de nascimento do Batman. E a bala de canhão caindo ali, que pode ser o nascimento do Superman, que a galera... já enxerga. Nossa, chamou esse... o Batman de 3/8 e o Superman de canhão. Cabuloso! Eu tô associando os dois. Eu tô associando os dois nascimentos. Sim. Do Superman visto com esse respeito que esses, como herói. O Corongo queria ver desde menos tio. Falando em origem do Batman, uma coisa que eu acho que vai dar muito o que falar ainda é Geoffrey Dean Morgan como Thomas Wayne. Thomas Wayne. Cara. Eu acho que foi gratuito, cara. Eles pegaram um ator foda pra fazer uma aparição tão pequena, velho. Não, mas a questão... Pequeno, mas foi mito, cara. Foi mito, mas cara, imagina que foda. Por exemplo, eles fazerem a questão do multiverso. Deve do rolar filme da depois, Liga. Sabe? Um filme mais... Porque o Batman é totalmente crazy fuck lá. Nossa, é sempre renovável, né? O Malcolm acabou de dar um plot twist. Imagina. Se o filme do Flash... For Flashpoint. Imagina. Nossa, que plot. Eu acho que já tem que ter um universo consolidado. Não, cara, mas... Não quer nem saber, velho. Pode falar. Pode jogar o Flash paraquedas ali mesmo. Por exemplo, vamos supor que... Até porque o filme do Flash vem bem depois, né? Ele corre muito e ele acaba caindo no universo paralelo. Que é, realmente, cara. Que aí vai introduzir o multiverso. Cara, pera aí, você falou que corre muito a história ou o personagem? Os dois. Na verdade, ele corre tanto que ele passa no tempo, no futuro, de uma outra dimensão. Mas então, o começo do filme e o encerramento do filme foi, eu achei sensacionais. O enterro do Super-Homem foi pica, foi né? Foi foda, os dois mostrando os dois lados, o enterro do Super-Homem e o enterro do Clark. Aham, foi muito bacana. Foi muito bacana, realmente. Foi muito legal mesmo. E na hora que coloca a foto do pai dele no túmulo, bateu um fios, cara. Nossa! Kevin Costner, meu Deus. É deles. Melhor Jonathan. Quente. Bom, enfim. Ah, já esqueceu de fazer um comentário sobre uma coisa que relativamente importante. Batmóvel. Dois, na verdade. Batmóvel e Alfred. O Alfred foi pica das galáxias. Resumindo, o Alfred foi Stark pico, foi do caralho, Alfred, entendeu? Foi foda. Foi foda. Batmóvel. Aquele Batmóvel foi do caralho. Zack Snyder dirigiu ele, inveja mortal. Pai, foda-se. Foi todo mundo foda. Enfim. Agora sim, enfim. Afinal de contas, o que vocês acharam do filme? Pra mim tá joinha, eu gostei de tudo que eu vi ali. Tá legal. E eu saí da sala do cinema querendo mais, ao contrário de você, senhor Malco, que achou muito longo, extenso. Eu gostei de tudo ali, velho. Aguardamos as 3 horas. Nossa, vou sangrar os olhos. Então, você sangra, vou sangrar de emoção. Então, já que você me colocou nessa batata quente, sim, aí, eu gostei do filme. Eu achei ele bacana e tudo, mas tem muitas ressalvas que eu faria e que algumas eu fiz aqui. Sim. Principalmente que foi Doomsday, que eu não curti, Lex Luthor, que eu não curti, Batman Matando, que eu não curti, e que o filme é muito gigante, cara. Tipo, não tinha tanta necessidade do filme de ser grande daquela forma. Ó, eu achei muitas cenas repetitivas. Aquela, o lance da cena da morte dos pais do Bruce apareceu umas 3 vezes no filme. Estava me irritando já. Apareceu no início, apareceu 2 vezes durante o meio do filme. Achei desnecessário, gastou tempo de tela com bobagem. Toda hora me descia uma coisa que não precisava ter. Isso é uma coisa que eu notei. Eu gostei demais do filme. Se pudesse dar uma nota, eu ia dar um 7 de 10. Baseado em porra nenhuma. Baseado no seu de 0 a 10. Do seu 0 a 10 interno. Isso. Eu concluí que quem criou a logo da Mulher Maravilha, do Cyborg, do Flash e do Aquaman foi o Lex Luthor. Não, mas claro que mas foi. Mas eles vão usar, cara. Isso é bizarro. Eu gostei demais do filme. Eu saí com um olhado, achando que o filme teve um tempo bom, só que eu acho que foi mal usado. Eu acho que podia ter podia retirar algumas cenas e botar alguns diálogos que ia dar uma fluidez no filme. Mas o tempo pra mim foi bom. Eu gostei demais do filme. Uma coisa que eu gostei demais, eu tenho que falar sobre isso, porque eu gostei demais, porque todo mundo que eu converso que é fã de quadrinho nunca tinha percebido isso. Eu também nunca tinha percebido isso e o filme me mostrou. Então fala, Teixeira. A mãe do Bruce e a mãe do Clark têm o mesmo nome. Marta. Não tinha percebido. Ninguém, não, velho. Se o cara virar e falar assim, você nunca percebeu isso, não. Não. Eu pensei que isso era coisa do filme, pra falar a verdade. Just Crabs, que é o maior lambisaco da DC. Eita, o cabeludo de super-homem. Não, não, não. Vou falar na moral, velho. Foi o primeiro que eu vi que falou que percebeu isso. Eu não tinha percebido. Eu manjava. Não, aqui. Hoje tá uma chuva de monólogo. Mas vou falar a sério. Eu não conheço tanto do universo da DC, mas meu personagem favorito é o Batman. E o do meu irmão é o Super-Homem. Então eu sempre. Eu tenho até coleções de HQs, não igual vocês, tem várias de vários escritores. Você é focado no Batman. Então. Se eu não soubesse que a mãe dele chamava Marta, eu podia dar um tiro. Não, a mãe dos dois, a comparação não, mas das então, mães, dos dois principais nomes seriam então, Marta, na hora, show de bola. É porque na hora que o Clark fala Marta, o Bruce... Por que você tá falando esse nome, filho da porra? Não mexe com minha mãe também! Eu acho. Não mexe com a mãe. Eu acho não. O comentário do DG é honesto. Porque eu também colocado as duas uma do lado da outra. Sim. Tipo, Martha Wayne e Martha Kent. Cara, na hora que eu vi isso, porra, é verdade. Mas assim, gostei muito do filme. Achei que aparições de Aquaman poderiam ser melhor, porque eu tava botando uma ficha e uma fé gigante nele. Pilha inacreditável. Não gostei do Lex, como eu falei. Não gostei. Mas eu veria de novo, eu verei de novo e eu verei por muitas vezes de novo. Porque foi foda demais. Eu não. Just cross my eyes. Cara, por tudo que o filme tem, assim, aquela... O fato dele ser longo, assim, e o fato dele ser longo não é ruim, mas ele foi mal aproveitado com as cenas que poderiam ser cortadas ou algo que poderia ser melhor desenvolvido ali. Uma delas é esse conflito Superman-humanidade, assim, que eu acho que foi meio... da mínima, assim, só para aquelas notícias lá que teve, né, das avaliações de peritos lá da área psicológica e o cara da 4. Com o Superman dando a mínima, achei que isso poderia ser melhor desenvolvido e tudo mais, mas o filme em si, cara, pra mim, é um respeito, foi algo que deu respeito a todos os fãs assim, de HQ, a galera que gosta realmente dos personagens ali, viu na tela algo que eles estavam esperando ver, ó, quando você lê ali, você deseja aquele tipo de cena. Sim, ser animada. Mostrada ali, animada. Foi muito bacana, muita referência foda. E é um filme que poderia ser melhor? Poderia. Está sendo injustiçado demais por causa de gente relacionando com Marvel, que eu acho que é um trem totalmente retardado. É. Uma coisa é Marvel, outra coisa é DC, cara. Então, fim de assunto. Fim de assunto, velho. Eu observo o filme como uma proposta da DC de criar o seu universo e exclui Marvel, cara. É outra coisa, entendeu? Não tem que ficar relacionando. Ah, mas assim, não sei o que. Foda-se. É igual eu penso, eu já comentei uma vez. É o filme dos dos heróis mais velhos dos quadrinhos. Então, há séculos, tempos que todos torciam para que isso acontecesse. De uma forma ou de outra, esse filme tinha que ter saído. Uhum. E uma hora ou outra ele iria sair. Bom ou ruim, esse filme, para mim, é um marco. Saiu. É um marco. É um marco na história dos super-heróis em si. Sim. E assim, igual a gente comentou e tal, as liberdades criativas foram muito bem adaptadas e feitas, então pra mim foi sensacional. E é isso aí, galera. Ficamos por aqui nesse CJD Cast polêmico. Gigante. Com milhões gigante igual filme. Milhões de opiniões, que onde eu fui o chato, eu sei, mas foda-se. Não. Tadinho do filme da puta. Tadinho do filme da puta. Já falei foda-se. Mas aí, pessoal, vamos lá. Assinem o canal do YouTube, CJD Cast. Acessem o nosso site, lindo, maravilhoso. www.cjdivinopolis.com.br e a página no Facebook, Conselho Jedi Divinópolis. Valeu, pessoal. Ficamos para a próxima. Até mais. Falou! Mal. Chupa.